Trova 7. Protegimento correto, portão 04, chama pronto para o chibete treinamento, gol no 897, o ajuste no 0 no 2 agora. Chama lá. Táxi Gol no 804. POB é 123. 3:39, com. Gol no 804, táxi autorizado via parte principal, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre em 1-1-8, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0, no 2, bom gol. É, pátio, Índia e Alfa, 2-6-2-1-8-0-4. Tá, 3-1-5-3, desce para 2.000 pés, ajuste no 0, no 2, autorizado a final no 0. Autorizado sinal da 1-0, 1-0-2. Seria possível autorizar pro AD Simbra pro 3-1-5-3? Negativo, Simbra. Negativo, Simbra. Confirma a Duna? Duna, autorizado. Duna, grato. Salvador, eu vou no 715. O 715, informação em curso agora, Juliette, Brasília 360, copia? Copia. Autorizado Brasília, nível 360, na cola da 1-0, curva direita, no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após posição Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, quando intercepta Pesulo 1-7 e segue conforme a rota do plano. Controle em 199, decimal 35 e aciona 5027 no transponder. Exato, 360. Com decolagem da 1-0, perfil Arbor, curvando à direita. Transição Elefa, após a Pesulu 1-7. 19:35 ao controle, 5027 o transponder, gol 1-7-5. Protegimento correto, confirma o portão? A 6-12. Ciente no 6-12, chama pronto para o pushback de treinamento, gol no 7 no 5. Trabalhamos para o pushback de treinamento, grato. Salvador, eu vou no 804, ponto de espera da 10, pronto. Bom dia. Sente, gol no 804, alinhar e manter na 1-0. Alinha e mantém, gol no 804. Firmando, foi o gol no 605 ou o gol no 607? Gol 1 no 605 para o Galeão. Afirmativo, gol no 605, informação Juliette, confere. Autorizado Galeão, nível 360. Na cola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bride, Bravo, Romeo, Índia, Delta F, quando intercepta, Pesulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 199, decimal 35 e aciona 5030 no transponto. Para o Galeão, nível 360, na cola da 1-0, curva curva à esquerda, saída da EL, transição lenta, após bridge. Via Ampers no grupo 0, conforme a rota do plano. Controle 199, decimal 3, o transponder 030, com 605. Bruno 605, apenas confirmando após a decolagem, curva direita, ok? Após a decolagem, 0, curva direita, com 605. Portão 03, chama pronto, pushback, treinamento, ajuste no 0, no 2, gol no 605. Chamarei nesta quando pronto, gol no 605. Botando 3, Bono 53 estabilizado ILS. 353, complete final, chame turno no 86. Torre 18, 612, grato. Torre Salvador, bom dia. Botando 3, Bono 53, passando Simbra, estabilizado, baixou e checou. Tá 3153, bom dia, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 02 nós. Tive pouso na 103, 153. Gol no 804, decola 35, controle 199, decimal 35, tem um bom voo, gol no 804. 1935, bom trabalho. Controle Salvador, gol no 804, na sua escuta, autorizado na proa de Leda. 804, contato radar, mantenha a saída da EL, sobe ao 360. Da EL 360, 804. Solo Salvador, é o TAM 3517. TAM 3517, prossiga. Poderia adiantar a saída pro TAM 3517, vai pra Brasília? Só um minutinho, por gentileza. Ah, ok. Via Pêndulo 17, a saída prevista é Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após posição Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa. Recente Arbos após Elefa. Gente, muito obrigado. Salvador é gol 1607. 607, informação curso Juliette, Guarulhos 360, copia? Copia. Gol 607, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída Arbor. Após a posição Elefa, quando intercepta Pêndulo 21 e segue após conforme a rota do plano. Controle em 199, decimal 35 e aciona 5025 no transponder. Autorizado para Guarulhos, nível 360. Decolador no zero com curva direita, saída boa após Elefa, Pêndulo 21, conforme o plano. Controle 19935, transponder 5025. Protegimento correto, portão 05, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 607. Chama a 153 no solo 37, libera direita e chama o solo 121, décimo 9. 1219, boa. Salvador, bom dia. TAM 3153, lembrou? TAM 3153, bom dia. Táxi via Alfa e reportando seu táxi aí, Juliette, para ingresso. Alfa, vai reportando seu Juliette. 3153, TAM. Pushback em estacionamento, voo 1715. 715, por gentileza, um minutinho para iniciar o pushback em estacionamento. Temos o Airbus da TAM para ingresso agora no pátio principal. Vai parquear do 01, vai prosseguir a retaguarda, ok? Minutinho, por gentileza, na minha escuta. Escuta, aguardando, voo 1715. TAM 3153, ingresso Juliette, posição 10, agilizando na medida do possível, por gentileza. Gente, na Juliette, portão 10 agilizando, 3153. Sétimo 5, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do Airbus da TAM, retaguarda autorizado para o inspecionamento, chama táxi. Chamaremos o táxi, o gol 1715, está coordenando com o pessoal de solo, após a passagem da aeronave da TAM, inicia. O TAM 3517, ao solo, Salvador? Já possui o plano, Brasília 380, copia? Copia. Autorizado Brasília, nível 380, decola da 10, curva direita no perfil da saída Arbor, após a posição Elefa, quando intercepta o Zulu 17 e segue conforme a rota do plano. O controle em 199 decimal 35 e aciona 5042 no transponto. Está autorizado. O TAM 3517, nível 380, pista em uso 10, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa, depois Upper Zulu 17, chama controle 119, decimal 35, aciona 5042, é o TAM 3517. Protejamento correto, portão 08, chama pronto, pushback, estacionamento, TAM 3517. Chamará o TAM 3517. Alô, Salvador, bom dia, gol 9280, da Juliette, nível 370 para a rede. O 9280, informação Juliette confere, porém tem um pré-aprovado nível 410. Se eu copio, aguardo a coordenação para o 370. Copio 410. Gente, autorizado então Recife, nível de voo 410, via Upper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 199, decimal 35 e aciona 5037 no transponto. Autorizado 410 para Recife, Upper 58, decola da 10, curva esquerda na Puca, Aracaju. Serão 35037, transponde, gol 9280. Protejamento correto, portão 02, chama pronto para o inspecionamento, gol 9280. Portão. Foi o Alfa Vitor Juliette. Uma chamando solo para cópia. Papa Romeo Índia, November Alfa, Formação em curso a Juliette, confirmando o sobrevoo corredor forte até 2.0 milhas. Gente, autorizado então Salvador-Salvador, corredor forte até 2.0 milhas, decolagem da 1.07, curva à esquerda, altitude 1.000 pés. O controle em 1.99 decimal 3.5, a torre em 1.98 decimal meia dúzia e aciona 0.1.71 no transponder. Ativo pátio 4, confirmo POB 02. Para acionamento, táxi decolagem, transfere a torre em 1.98 decimal meia dúzia. O ajuste no 0.02, bom voo. Táxi, o voo no 715, com 173, 3 horas e 50, confirmo. Bom, no 715, autorizado táxi para o ponto de espera da 1.0, via Índia Alfa, no ponto de espera chama torre 1.98, decimal 62, ajuste no 0.02, gol no 715. No 0.02, no ajuste, segue via Índia e Alfa, ponto de espera chama torre 2.62, gol no 715. Alfa Vitor Juliette, informação é Juliette, ajuste no 0.02, aguarde um minuto para a cópia. Dólar Gol 1607 para o estacionamento na posição 5. Gol 1607, aguarde, tem um tráfego da companhia iniciando o táxi, irá passar a sua cauda. Codênico que pistola após a passagem mesmo, está autorizado o pushback, acionamento chama para o táxi. Após a passagem de coordenação, está livre o táxi Gol 1607. Alfa Vitor Juliette, copia? Vitor Juliette, autorizado voo local a 1.000 pés, decola da 1.7, primeira curva à direita, corredor Axé, toque remetido em Vera Cruz, controle operando em 1.9 decimal 3.5, acione 0.1.5.1. Procedimento correto, Alfa Vitor Juliette, agora chame a torre 1.62 para acionamento e táxi. Olá Salvador, bom dia, gol no 897 para pushback, acionamento no gate 04. Gol no 897, aguarde em tráfego da companhia, passando a sua cauda, coordena a equipe de solo após a passagem do mesmo. Gente, mantenha a posição, aguarde instruções para o pushback. 1.897, aguardando. .897, autorizado pushback, acionamento, chama para o táxi. Livre pushback, acionamento, gol no 897. Salvador, é o gol no 715, ponto de espera da 1.0, pronto para decolagem. 1.715, autorizado a alinhar e decolar da 1.0, o vento variável com 0.3 nós. Bom dia. Bom dia, a linha decola no 0, gol no 715. No 605, aguarde, eu tenho um tráfego da companhia, dois tráfegos da companhia no portão 4 e no 5, iniciando pushback, e tem um já no setor, já em espera, da companhia no portão 2. Sou o número 2, número 3 para iniciar o pushback acionamento, ok? Tender Alfa autorizado, táxi, reporta para ingresso 917. Vitor Juliette, autorizado táxi, vai seguir o Índia November Alpha como número 2, reporta para ingresso 917. Táxi do Gol 1897 com POB de 1965, autonomia de 3 horas e 15, alternando caminho. O 1897, autorizado táxi para o ponto de espera da 1-0 via Índia Alfa. No ponto de espera, chame a Toa em 1-2, decimal 6 dúzia, ajuste no 0-1-2. Índia, atualizado Índia Alfa, torre em 118, 6-0, quando pronto no ponto de espera, ajuste no 0-1-2, 1-8-9-7. 1-1-9-3-5, gol no 7-1-5, obrigado, bom dia. Para o táxi do Gol 1607. Está com 1975 a bordo, 3 horas e 46 minutos. Alterna Galeão. Salvador, eu Gol no 715, passa 2100 pés, bom dia. Gol no 715, contato radar, sobe para 360, vigilância. Direto ao 360, Gol no 715. Salvador, bom dia, o Gol no 897, pronto no ponto de espera da 1-0. Torre, Salvador, Gol no 607. Gol no 607, como recebe a torre? Agora recebe alto e claro, solo que não tinha resposta. Está para o táxi com 175 a bordo, 3 horas e 46, alterna Galeão. Gol no 897, a linha aí mantém a cabeceira no 0. A linha mantém no 897. O no 607 em frente, última direita via Índia, no ponto de espera da 1-0, chama pronto, gol no 607. Chama pronto, ponto de espera, gol no 607. Só pra confirmar, o solo tava recebendo aqui 5x5, só acho que o senhor não tava recebendo eles aqui. Ah, ok. Torre, gol 9280 para o pushback no 2, também não recebe solo. Gol 9280, faça uma nova chamada, se não conseguir, retorne a frequência da torre, ok? Torre 9280, negativo, contato com o sol. Gente, aguarde para o push, gol 9280, tem o tráfego da companhia passando na retaguarda. Gente, tá pronto no 2. Gol no 897, livre decolagem da 1-0, vento variável com 0-2 nós. Livre decolagem da 1-0 no 897. Gol 9280, escuta. Sempre. Foi feita a troca de equipamento aqui, poderia fazer uma nova chamada, 1219. 7-9280, aguarde para o pushback, vou coordenar com o Gol no 605, está no portão 3, para coordenar o equipe de solo para fazer o pushback mais afastado do portão, do pátio 3, para poder fazer o início do pushback dos dois gols simultâneos, no portão 2 ou 3. Sim, éramos o número 2, agora somos o número 1 ou passou a ser o número 3 agora? Não, o 9280 é o número 1, mas eu vou coordenar o equipe solo pro gol, tá, só, o gol da companhia, tá no portão 3, fazer o push ao mesmo tempo, só que o 3 puxando pro pátio 3. Eu tô completamente pronto, mas tô escuro. Tá ok, aguarde. Gol no 605, na escuta do solo? Gol no 280, liga o sinal, chama pro táxi. Portar ataque, gol no 280. Controle agora, 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Solo Salvador, o gol 1605, na posição 3 para o pushback e acionamento. 7, aguarde, gol 9280, tem tráfego da companhia iniciando pushback para sua retaguarda, gol 1605. Gente, aguardando a sua autorização para o pushback, gol 1605. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem. Índia, November Alpha. 1607, livre decolagem da 10, vento variável com 02 nós. Livre decolagem, 10, gol, 1607. Gol 1705, chama Centro Recife, 1260, alterno 288. Centro Recife, 1260, alternativa 1288, gol 1705, bom trabalho. Até mais. No 607, decola 57, controle agora em 119.35, bom voo. Obrigado, bom domingo. 1607. Olha o gol 1607, decolado na sua escuta. Gol no 607, contato